tivemos a confirmação do presidente da Associação. Associação de Futebol de Coimbra, e amanhã vamos ser notificados que subimos à segunda. À Segunda Nacional. Eu sei que, Zé Brito, como presidente do Nogueirense, sei que vocês já tinham uma equipe preparada, quer para uma situação, quer para outra. Aliás, todo esse trabalho com o Pedro Ilhaco já estava feito, independentemente de vocês agora poderem ser ou não notificados. Acaba por ser mesmo assim. Sim, nós praticamente estávamos convencidos que como nós éramos o terceiro melhor, que teríamos nós a equipa que teria que subir, não é? Agora estamos à espera, não é? Até que nos foi dito hoje. Este acaba por ser uma vontade já expressa no início da época, mesmo, enfim, quando Pedro Marques ainda estava junto de todos nós, era um dos objetivos que ele tinha, era tentar que a equipe chegasse à segunda divisão. Acaba por ser assim concretizado um sonho de todos os nogueirenses e naturalmente desse clube, que desde o início projetavam isto para esta segunda divisão. Sim, é assim, quando a gente começou a época... Foi o objetivo do Pedro, era que a gente subisse à segunda. Epá, depois aconteceu-nos muita coisa também, né, e não foi fácil, mas conseguimos o objetivo e o objetivo é dele. É o mérito dele. Foi ele que construiu, eu apenas assumi, porque seria a pessoa que não havia mais ninguém para assumir na altura. Eu assumi, mas a vitória e a subida é dele, não é minha. Esta é uma altura em que todos os nogueirenses, e de um modo geral todos os oliveirenses, porque também é orgulho de todos os oliveirenses, ter uma equipe na segunda divisão. Sim, é bom. É bom, vai ter mais uma dor de cabeça para a gente, mas é bom, é um histórico para a terra, não é? E para a região, e para toda esta região, e para o Conselho, não é? E para o Conselho de Oliveira do Hospital, não é? Naturalmente. José Brito, só duas perguntas para terminarmos. Uma é assim, Pedro Ilharco será o continuador deste projeto, por aquilo que todos nós, enfim, já depreendemos. Será ele o mentor, foi ele o mentor juntamente com Pedro Marques, e será ele que irá continuar este projeto à frente do Nogueirense? Sim, já era, mesmo que não fosse o nosso a subida. A subida, seria ele o nosso treinador na mesma para a próxima época. Mas vai ser ele o treinador que nos vai acompanhar na segunda. Quando é que prevêem começar os trabalhos, José Brito? Visto a equipe estar mais ou menos estruturada e delineada, quando é que pensam começar os trabalhos? É assim, olha, eu estive fora uma semana e tal, tive férias. Cheguei hoje. E logo com uma boa notícia, não é? E pronto, vou conversar com ele, vamos ter uma reunião quinta-feira, vamos conversar, pronto, vamos ter que resolver algumas coisas. Algumas coisas que ainda faltam, naturalmente. Estão pendentes, não é? Entre a terceira e a segunda havia umas coisas pendentes, não é? Pronto. E agora, como está praticamente consumado, agora há que virar definitivamente para a segunda. Claro. Só mesmo para terminar, Zé Brito, há pouco também disse que era mais uma dor de cabeça para todos vocês, mas também vê que, de facto, o Nogueirense, e por tudo aquilo que fez e enfim, com toda esta envolvência que tem tido, acredita que vai ter muita gente a ajudar e a apoiar, enfim, esta presença inédita e histórica do Nogueirense na segunda divisão. Sim, a gente viu no dia do último jogo, que a gente fomos lá ao Obstelo. Nós tínhamos tanta gente como eles lá na terra, não é? É importante, e acho que os nogueirenses vão nos acompanhar em tudo, não é? Sim, senhora. Zé Brito, vamos ter a oportunidade de falar, enfim, nestes próximos dias, assim mais calmamente e já praticamente com tudo estruturado. Parabéns para o Nogueirense. Aliás, este foi sempre o projeto que vocês acreditaram e em conversas que nós temos vindo a ter com diversos elementos do Nogueira, sempre acreditaram que isto era possível. Parabéns para o Nogueirense, para esta ida para a segunda divisão, que de facto é um momento histórico no futebol local, regional, naturalmente deste concelho, e que vem dar mais um novo elan ao desporto que aqui se pratica, porque há aqui clubes capazes de cumprir os seus compromissos e o Nogueirense é um deles. Vamos cumprir e então, parabéns ao Nogueirense e a todos os associados e simpatizantes do Nogueira. também. Sim, senhora Zé Brito, obrigado por estar aqui aos micros da Boa Nova, em primeira mão, dar esta notícia boa para todos os oliveirenses, para toda esta região. Certamente vamos falar noutras ocasiões sobre este assunto, que, onde vamos estar atentos. Obrigado mais uma vez, Zé Brito, para a sua disponibilidade. Boa tarde. Tá, obrigado, Zé Brito. Está feito.